Calma, baby. Ouça o Som da Tribo. O Som da Tribo é um programa independente e de responsabilidade dos seus idealizadores. O Som da Tribo. O Som da Tribo. Mais que um programa. O Som da Tribo. O Som da Tribo. Você está ouvindo o Som da Tribo. O Som da Tribo. O Som da Tribo. O Som da Tribo. O Som. E aí, baby? Vai encarar? O Som da Tribo. Agora são 6 horas e 59 minutos, rolando o Som da Tribo até as 9 da noite, aqui na Rádio Clube, 95,9 MHz, também no sondatribo.com, distintivoblue.com e também rubenildometal.blogspot.com, radiopontalweb.com.br, toda essa galera fazendo aquele up aí ao Som da Tribo na internet. Som da Tribo é um programa independente, parcerias fundamentais para que o programa continue no ar. Coletivo Suíça Baiana, tudo ao mesmo tempo agora. Escritório e loja no Viela Sebo Café, na Rua Siqueira, Campos 350. Show do Coletivo Suíça Baiana na próxima quinta, no Viela Sebo Café, com Maglore e Doshi. Então você não pode perder mais uma noite fora do eixo, quinta-feira no Viela Sebo Café. Bahia Frio, instalações para padarias, lanchonetes, supermercados, restaurantes, ar-condicionado e muito mais. Bahia Frio, Avenida Regis Pacheco, 329, no centro. Espaço X, presente é no Espaço X. Super liquidação de confecções no Espaço X. Descontos de até 70%. CCAA, eu você se garante, a língua derruba você. O inglês e espanhol que você nunca esquece. Matrículas abertas, novas turmas. E Metrópole Team, moda pra galera Team. Super liquidação, descontos de até 50% na Metrópole Team. Rua Ernesto Dantas, 85, no centro. E desde já você pode ir ligando, 3421-1507, está valendo dois ingressos para a Noite Fora do Eixo, próxima quinta no Viela Sebo Café com Maglore de Salvador e Doshi, aqui de Vitória da Conquista. Oferta do Coletivo Suíça Baiana, então é só ligar, 3421-1507 ou mandar seu torpedo, 8831-9050. Final do programa, rola sorteio. Estamos aí no Twitter, twitter.com/osondatribo, então é só seguir o Som da Tribo aí no Twitter, manda sua mensagem também no Twitter. Estamos também no Facebook, facebook.com/osondatribo. Entra aí no Facebook, manda sua mensagem também para o Som da Tribo. E daqui a pouquinho você também pode entrar no nosso MSN, sondatribo@hotmail.com. Liga para cá, 3421-1507, ou mande seu torpedo, 8831-9050, valendo ingressos para a Noite Fora do Eixo, próxima quinta no Viela Sebo Café, com Maglore de Salvador e Doshi de Conquista. Oferta do Coletivo Suíça Baiana. O Som da Tribo, o Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? We'll be right back. strong performing silence. You're a strong performing violence. We're a strong performing silence. We're a team. Why all for the rock of minions? Opening our hearts to the brilliant. We're the team. Why all for the rock of minions? Opening our hearts to the brilliant. Love is strong. Caring is loud as God's fire away. We're never wrong. Constantly dreaming of another way. Love is strong. Volume máximo. O som da tribo. som da tribo. E aí, baby? Vai encarar. Aí você curtiu as duas primeiras do som da tribo, Xamã, Finally Home, and Serge Tankian, The Shared. Bombando aqui o som da tribo. Tchau, já entrou e está mandando um salve aqui pra galera do som da tribo. Também Rubenildo Metal, disse que faz tempo que não curtiu o som da tribo assim, deitado, inaugurando dois travesseiros, então. Grande Rubenildo Metal. Tchau da banda, tchau e os Anéis de Saturno aqui conectado com o som da tribo no nosso MSN. Você também, manda seu MSN pra cá, somdatribo@hotmail.com. Estamos também no Twitter, twitter.com/somdatribo, Facebook também, bombando o som da tribo nas redes sociais aí. Manda sua mensagem pra cá, Torpedo também, carregadíssimo o som da tribo, é isso aí. Já mandaram aqui no Twitter também a Fernanda. Fernanda já mandou alguma coisa aqui no Twitter pra gente tocar a música nova do Detonautas. Certo, Fernanda? Beleza, você também. Manda sua mensagem aí. Chegou mensagem, chegou Torpedo aqui também. Sou da tribo bombando. Sobe o som. O Torpedo aqui de Cida Silva. Cida Silva da Fazenda Capão do Mel. Salve família do Som da Tribo. Bom começo, adoro o System. Abraços aos meus irmãos Leides e Silonar, que estão ouvindo o Som da Tribo em São Paulo. A você e ao meu amor Devil de Andrade. Vida longa ao Som da Tribo. Tá dado o recado aí, Devil? Ei. Manda aí um abraço aí pra sua namorada. Beijo, meu amor. Beleza, você também pode mandar seu Torpedo. 88319050. Valendo hoje dois ingressos para a noite fora do eixo. Na próxima quinta no Viela Sebo Café com Maglore de Salvador. E Doshi, de Vitória da Conquista, oferta do coletivo Suíça Baiana. O som da tribo. Diversão e ar, diversão e ar. Às 9h30 no Viela Sebo Café tem Yuri Sanchez e banda. E também a abertura com Eduardo Ribeiro. Ingressos apenas R$5 no local. Na próxima quinta-feira, dia 18, no Viela Sebo Café, às 8 da noite, vai rolar Noite Fora do Eixo com a Glory de Salvador e Dost de Vitória da Conquista. Ingressos limitados. A partir de segunda, compre logo seu ingresso, que vai esgotar rapidão. Então, R$5 limitados à venda na Loja da Suíça Baiana, segunda-feira. A Loja da Suíça Baiana, que fica ali no Viela Sebo Café, na Rua Siqueira Campos 350. No dia 25, na próxima quinta, no dia 25 também, no Viela Sebo Café, Noite Fora do Eixo, com banda Finlândia, da Argentina, e os barcos aqui de Vitória da Conquista. Ingressos também limitados, apenas R$5. A venda também no local. No outro dia, uma sexta-feira, no dia 26 de agosto, vai rolar às 8 da noite, também no Viela Sebo Café, show com o Distintivo Blue, aqui de Conquista, e Paulinho Oliveira, ex-guitarrista da banda Cascadora. Ingressos também, R$5 no Viela Sebo Café. Então, a noite promete, as noites aí no Viela Sebo Café, dessas três últimas semanas aí. E já está vendo aí o primeiro CD da banda Garboso, Do Que Você É Feito. E também o primeiro EP da banda Distintivo Blue, Aplicando a Lei. A edição limitada do CD da Distintivo Blue. Compre logo o seu na Loja Suíça Baiana, no Viela Sebo Café, e prestigie as bandas de Vitória da Conquista. Acesse aí sondatribo.com, distintivoblue.com, robenildometal.blogspot.com, radiopontalweb.com.br, blogdjdavi.com, núcleodinoticias.com.br, toscotodo.hd1.com.br. Um salve aí especial para o nosso brother, o DJ Davi, aniversariante de hoje. Parabéns, vida longa. Muita música eletrônica aí para o nosso amigo DJ Davi, aniversariante de hoje. Parabéns aí, DJ Davi. Vi notícias de muito longe, batendo na minha porta. Eu vi os garfos, eu vi as facas em cima da mesa posta. Aquelas mensagens. engarrafado. Videocassetes, computadores e homens codificados. Tem uma loira que tá afim, a ruiva diz que me ama. A nega quem? Eu já nem sei. Você curtiu Matanza, Remédios Demais. Antes, Camisa de Vênus, hoje com Eduardo Scott nos vocais. A volta do Camisa de Vênus aí, música gravada ao vivo na estrada aí, Camisa de Vênus, hoje. Fala aí hoje, liga pra cá, 34211507, tá valendo dois ingressos para as Noites Fora do Eixo de quinta-feira, com a Glory de Salvador e Banda Doche aqui de Conquista, oferta do coletivo Suíça Baiana. Então é só ligar, 34211507, mandar seu torpedo, 8831-9050, entra aí no MSN também, sondatribo@hotmail.com. Manda aí, faça como nosso brother aqui, o Gabriel do bairro São Vicente, também mandou seu nome aqui a concorrer aos ingressos. Tchau, está ouvindo o Som da Tribo lá em Jequié. através do blog sondatribo.com. Rubenildo Metal também no Pequeno Pacato Iracema, deitado e curtindo o Som da Tribo. Você também manifeste-se, mande seu torpedo também. Viva o Rock and Roll, galera do Som da Tribo, toca Slipknot, Pablo, Punk Rock do bairro Patagônia também mandou sua mensagem aqui. Também o Mr. Ed Goma, baterista aí da banda Ladrões de Vinil, mandando seu torpedo aqui, se manifestando. Tá pedindo um alô aqui para Ed Goma, Simpson, Ró, Luiz, Adson, Leituga e toda a galera da banda Ladrões de Vinil, a galera que está sempre ligada aí no Som da Tribo, no bairro Ibirapuera. Tem mais torpedos aqui. É, Bruno Paiva, de Belo Campo, solta muita música eletrônica aí e manda um abraço para o povão do meu colégio, o Colégio Municipal Leone Lima, em Belo Campo. A galera de Belo Campo também curtindo o Som da Tribo. Arquivo Nacional. Arquivo Nacional Rock and Roll dos anos 90. Chico Science, Nação Zumbi e Planet Ramp. Arquivo Nacional. O Som da Tribo. O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? Na lama o caos, do caos a lama, um homem roubado nunca se engana. Na lama o caos, do caos a lama, um homem roubado nunca se engana. Andando pro sul, saiu do mangue e virou gabiru. O Josué nunca vi tamanha desgraça. Quanto mais miséria tem, mais urubu ameaça. Peguei um balaio, fui na feira, rouba do mato e se furia. Passando uma veia, pegou a minha cenoura. Aê, minha veia, deixa a cenoura aqui. Com a barriga vazia, não consigo dormir. E com o bucho mais cheio, comecei a pensar. Que eu me organizando, posso desorganizar. Que eu desorganizando, posso me organizar. Que eu me organizando, posso desorganizar. Na lama o caos, o caos a lama. Um homem roubado nunca se engana. Na lama o caos, o caos a lama. Um homem roubado nunca se engana. Tribo. Enganar. cuidado, nunca se enganar. Arquivo Nacional. Arquivo Nacional. O som da tribo. Detor! E preste atenção, bota a chave e aumenta o poder da visão. Isso é o meu compromisso. E se eu fumo, ninguém tem nada com isso, não. Preciso da sua postura, a minha segurança eu passo na cintura. Um hipócrita, os valores não. É tanto preconceito que eu não aguento mais. Se você tem amor pelo que tem no peito, mas mantenha o respeito. Diga o que acontece, vou contar. Quando eu fumo marihuana, como eu fico. Chupa. Além do crime, é contagem, me chapa, faz olhar. Me fascina, me ilumina, deixa a cabeça no lugar. Ai. Nobody move, nobody get hurt. Ninguém se move, ninguém se machucará, então. Nobody move, nobody get hurt. Respeita a bomba, deixa a gente no lugar. Eu fumo porque eu quero sujo os efeitos do haka. Porque quem gosta de sujo nasce no sangue, rapaz. Eu vou se alobo roubando com tiro é que chama. Porque eles querem me impedir de fazer fumaça, então. Se liga, meu irmão, essa é a situação. Sinto cruvido, raio o peso. O som da tribo. Enquanto uns choram, outros vêm os devoram. O meu pensamento não é como o seu. Tabaco, maconha, o que te vergonha? Eu não sou menos digno porque fumo maconha. Me contem aonde eles se escondem atrás de leis que não favorecem vocês. Então por que não resolve de uma vez? Põe as cartas na mesa e discute essas leis. Prende esse tempo, meu irmão, escreve nós. Porque eu luto pelo direito dos nossos. Pessoas inocentes morrem, vamos mais gelado. Eu uso bem, bem, e não vou fazer nada. Tem que parar com isso, acabar com essa matança. Enquanto tem gente morrendo, tem outros enchendo a poça. Mas se você quer brigar, põe a barba de molho. Comigo é dente por dente, meu irmão. Olhe por olho. Se você tem amor pelo que tem no peito, mas mantenha o respeito. Arquivo Nacional. Aí no Arquivo Nacional você curtiu Planet Rap ainda com Marcelo D2, mantenha o respeito, Chico Sainz e Nação Zumbi da Lama ao Caos. Abraço aí pra galera que está curtindo o som da tribo. Jerry, da cidade de Poções, que curtiu o Iron Maiden. Também abraços aí para o Adenilson. Adenilson está ouvindo o som da tribo também em São Paulo. Abraço aí para Adenilson curtindo o som da tribo em São Paulo. Abraços também para Aldo Pereira, Ana Júlia, George, Josiane, Anderson e Awana, galera toda aí do loteamento Bateias. Alessandro Brito, na Avenida Serrinha, no bairro Brasil, sempre ouvindo o som da tribo. Também a Thaís Santos, da Orbe 5. Márcio Lacerda, grande Márcio Lacerda aí no bairro Guarani. Helder, do bairro Petrópolis. Helder, quer ouvir Link Park. Helder, do bairro Petrópolis. Estamos aí no MSN, sondatribo@hotmail. Adiciona o som da tribo no seu MSN e manda sua mensagem pra gente. sondatribo@hotmail.com. Estamos também no Facebook. Sondatribo também no Twitter. twitter.com/sondatribo. Mande seu torpedo também. 88319050. A vida é rock. E eu também, galera. Toca Slipknot. Pablo Punk, do bairro Patagônia, também mandando seu torpedo aqui para o som da tribo. Antes de ir ao comercial, liga pra cá. 3421-1507 ou mande seu torpedo. 88319050, valendo dois ingressos para a noite fora do eixo. Próxima quinta no Viela Sebo Café, com as bandas Maglore de Salvador e Doshi de Vitória da Conquista. Oferta dos ingressos aí é do Coletivo Suíça Baiana. Então é fácil, é só ligar 3421-1507 ou mande seu torpedo 88319050. Final do programa, sorteio. Acesse aí o blog do Som da Tribo, sondatribo.com. Tem um chat do Som da Tribo também no MSN. Beleza? Chat do Som da Tribo no MSN. O Som da Tribo volta já. Segura a onda, baby. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osondatribo. Agora são 7 horas 34 minutos. O Som da Tribo tem o oferecimento de Espaço X. Presente é no Espaço X. Super liquidação de confecções em todo estoque do Espaço X. Confecções masculina e feminina, descontos de até 70%. CCAA, ou você se garante ou a língua derruba você, inglês e espanhol que você nunca esquece. Metropolitim, moda pra galera, Tim. Rua Ernesto Dantas, 85, no centro. Super liquidação na Metropolitim, descontos de até 50%. Bahia Frio, instalações para padarias, lanchonetes, supermercados, restaurantes, ar-condicionado e muito mais. Bahia Frio, Avenida Regis Pacheco, 329, no centro. E Coletivo Suíça Baiana, tudo ao mesmo tempo agora. Escritório e loja no Viela Sepo Café, na Rua Siqueira Campos, 350. Próxima quinta, Noite Fora do Eixo. Realização Coletivo Suíça Baiana, com as bandas Maglore, de Salvador, e Doshi, de Conquista. Tá a fim de mandar e-mail, sondatribo@hotmail.com. Tem a nossa comunidade também no Orkut. Siga o Som da Tribo no Twitter, twitter.com/sondatribo. Som da Tribo também no Facebook. Estamos online aqui no nosso MSN, sondatribo@hotmail.com. Online também no Twitter, online também no Facebook. Então, mande suas mensagens. Notícias da Tribo. O Rapa volta aos palcos. Fãs do Rapa podem se animar, hein? O grupo finalmente voltará às atividades a partir de outubro, depois de ficar quase 2 anos sem fazer apresentações. Além dos palcos, a banda retornará também para o estúdio. Entre os planos está o lançamento de um novo álbum em 2012. Abre aspas, nunca tínhamos tirado um período de férias tão longo. Passamos 10 anos emendando gravações em turnos com breves intervalos de 1 ou 2 meses. O Rapa está voltando aos palcos em outubro, provavelmente no Rio de Janeiro. E o disco deve sair em 2012, afirmou Marcelo Lobato, baterista e tecladista do Rapa. O último trabalho de estúdio da banda O Rapa foi o CD 7 Vezes, lançado em 2008. E a última apresentação ao vivo foi em 30 de dezembro de 2009, aqui na cidade de Ilhéus, aqui na Bahia. E o Kiss anuncia o lançamento do Kissology Volume 4. Kiss anunciou o lançamento do box de DVDs Kissology Volume 4. O pacote, que também incluirá imagens da atual turnê da banda, virá com 4 discos e um disco bônus em sua primeira edição limitada. O Kissology Volume 3, de 1992 a 2000, ganhou platina em vários países, com vendas acima do esperado, hein? Esse lançamento do Kissology Volume 3 foi em 2008. Esse lançamento contém 10 horas de Kiss ao vivo com músicas que não entraram na edição do MTV Unplugged. Então, o Kiss anunciando aí mais um lançamento de um pacote de vários DVDs. Tá ligando pra cá, 3421-1507. Participando aqui do sorteio. Sorteio dos ingressos para as Noites Fora do Eixo com Maglore e também a Banda Doshi na próxima quinta-feira, no Viela Sebo Café. Então é só ligar 3421-1507 ou mandar seu torpedo 8831-9050 ou também através do nosso MSN aqui pra você curtir as Noites Fora do Eixo. O Som da Tribo. E aí, vai encarar o Som da Tribo. O som da tribo. Oh, som da tribo. Da tribo. E aí, baby? Vai encarar. Aí você curtiu Iron Maiden, Run to the Hill. Olha, só quem estava lá pra saber como foi tão emocionante Rock in Rio com Iron Maiden na edição passada. Massa demais. Antes você curtiu Chris Cornell, What a Lot of Love, aqui no Som da Tribo. Torpedo chegando aqui. Boa noite, parabéns pela ótima programação. Quero ouvir o som do Ladrão de Vinil e ganhar o ingresso pro show de Quinta no Viela. Ana Cristina, valeu, Ana Cristina. Também abraço aí para Lázaro, que está aqui no MSN. Xamã foi um grande começo, tá pedindo para a gente tocar alguma do Angra. E falando que tá bombando Iron Maiden. Galera sempre pedindo Iron Maiden. O Josimar, do Povoado do Choça, que é o V-Metallica, oferece para Stephanie, do Centro Industrial. Stephanie no Centro Industrial, o Josimar no Povoado do Choça, em várias partes da região, da Bahia, do Brasil. Som da Tribo na internet também, é só acessar sondatribo.com, Som da Tribo no Twitter, Som da Tribo no Facebook, Som da Tribo no Orkut, blog de Som da Tribo, sondatribo.com. Plugadaço, ligadaço. O Som da Tribo. Diversão e arte, diversão e arte. Daqui a pouquinho no Viela Sebo Café tem Yuri Sanchez e banda. E mais, a abertura de Eduardo Ribeiro. Ingressos apenas R$5 no local. Próxima quinta-feira, no Viela Sebo Café, às 8 da noite, vai rolar Noite Fora do Eixo, com a Glória de Salvador e Dost de Vitória da Conquista. Ingressos apenas R$5, limitadíssimos. À venda na loja Suíça Baiana, no Viela Sebo Café, na Rua Siqueira Campos, 350. No dia 25... Dia 25, também uma quinta-feira, no Viela Sebo Café, Noite Fora do Eixo, de novo, com a banda Finlândia da Argentina e os Barcos de Vitória da Conquista. Ingressos também limitados, R$5 à venda no local. Na sexta-feira, no outro dia, sexta-feira, dia 26 de agosto, às 8 da noite, também no Viela Sebo Café, show com o distintivo Blue de Vitória da Conquista e Paulinho Oliveira, ex-guitarrista da banda Cascadora. Ingressos também R$5. Próxima semana vamos tocar um som aqui de Paulinho Oliveira, ex-guitarrista da grande banda Cascadora, carreira solo, vai tocar aqui em Conquista no dia 26 no Viela Sebo Café, uma sexta-feira, com a banda Distintivo Blue também. Dois shows aí, Distintivo Blue e a banda, oi, Paulinho Oliveira e banda. Já está à venda também o primeiro CD da banda Garboso, Do Que Você É Feito. E também o primeiro EP da banda Distintivo Blue, Aplicando a Lei, edição limitada. Compre na loja do Suíça Baiana, no Viela Sebo Café. Acesse aí toscotodo.hd1.com.br, núcleodenoticias.com.br, blogdjdavi.com, radiopontalweb.com.br, rubenildometal.blogspot.com, distintivoblue.com e, claro, sondatribo.com. Som local. O som da tribo. Som local, hoje você vai curtir Paralipse, música nova, Choque à Primeira Vista e Garboso, E o Dia Não Vem. Som local. O som da tribo. som da tribo. Tirei a noite pra fazer o sol, tirei o dia pra fazer a lua, pra ter a verdade nua e crua. Vida pura, sina pura, latente procura, onde tudo vem a ser. Raiz inconstante, imutável, obscura. O meu sentimento é como uma corrente que sempre alterna. Conheço teus desejos e tuas felicidades, conheço tuas angústias. Não é vago calculado meus pensamentos, é só minha vontade de vencer. Estar contigo a vida inteira até envelhecer. Antes temos um longo caminho a trilhar, coisas que até então Local, o som da tribo. Aí no seu local, o som da tribo, você curtiu Garboso e O Dia Não Vem. Paralipes, Choque à Primeira Vista, primeira vez que você tá ouvindo essa música aqui em Vitória da Conquista, com certeza. Rolando o som da tribo até as 9 da noite. Liga pra cá, tá valendo ingressos aí pra você curtir. Maglore de Salvador e Doche de Conquista, próxima quinta no Viela Sempre Café. Então é só ligar, 2 ingressos para você curtir a noite fora do eixo, próxima quinta no Viela Sempre Café. Maglore de Salvador e Doche de Conquista, oferta do Coletivo Suíça Baiana. É só ligar, 3421-1507, mandar seu torpedo, 8831-9050. Tem o nosso MSN também, sondatribo@hotmail.com. Entre em contato com a gente no Twitter também, fácil, fácil, beleza? Então, fácil, Twitter, MSN, Facebook, onde quer que você se encontre aí, o Som da Tribo, você pode entrar em contato com o Som da Tribo. Tem o nosso brother aqui de Dieguinho, Dieguinho, tá pedindo aqui pra gente mandar um alô aí para Kinho, Dieguinho, Gleidson, Samuel, Isa e Yane, toda a galera aí de Barra do Choça, através do nosso MSN, sondatribo@hotmail.com. O Dieguinho tá mandando abraços aí para Gleidson, Samuel, Isa, Lani, Quinho e ele, Dieguinho aí, toda a galera curtindo o Som da Tribo em Barra do Choça. Liga pra cá, 3421-1507, mande seu torpedo também, 8831-9050. E mais torpedo aqui. Noite, gente boa! Manda Pitty, equalize e oferece para o meu pai. Eu quero participar do sorteio. Quem sabe ganhar mais ingresso. Mais pontos com ele, dando ingresso pra ele. Valeu! Tami ou Tami, de Morada Real. Quer ganhar um ingresso aí para dar pro seu pai curtir Noite Fora do Eixo. Abraço também para Ana Borges e Pikachu. Ana Borges e Pikachu no bairro Guarani. Também Antônio e Elzita Bittencourt, no ponto central do Marçal. Tô em Beleza e Terezinha na Conquistinha. Tô em Beleza e Terezinha na Conquistinha. Também Paulinho, grande Paulinho de Orrangão aí, o melhor cachorro quente da cidade aí, na Alameda Ramiro Santos. O Som da Tribo volta já. Segura a onda, baby. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osondatribo. Agora são 8 horas e 1 minuto, rolando o Som da Tribo até as 9 da noite via Rádio Clube 95,9, sondatribo.com, distintivoblue.com, rubenildometal.blogspot.com e radiopantalweb.com.br. Som da Tribo, um programa independente, parcerias, a galera que acredita no projeto Som da Tribo, Coletivo Suíça Baiana, tudo ao mesmo tempo agora. Bahia Frio, Metropolitim, manda pra galera, Tim, CCA, ou você se garante ou a língua derruba você. Espaço X, presente é no Espaço X, super liquidação em todo estoque de confecções no Espaço X. Descontos de até 70%. Alô, Dieguinho, de Barra do Choça. Abraços aí para Dieguinho, de Barra do Choça, curtindo o Som da Tribo via internet, mandando sempre mensagens aqui no nosso MSN. Você também pode mandar seu torpedo. 8831-9050. Mais torpedos aqui chegando. Miguel, manda um alô pra galera de Barra do Choça e do povoado de Boa Vista, que tá antenado, curtindo o Som da Tribo. Romário, valeu, Romário. Mais torpedos aqui. Aqui é Rômulo, do bairro Cidade Maravilhosa. Quero mandar um abraço para vocês do Som da Tribo e quero ouvir Link Park. Tem mais torpedo aqui. Beleza, já li os torpedos. Você pode mandar o seu também, 8831-9050, ou ligar para cá, 3421-1507. Concorrer aos ingressos aí para a Noite Fora do Eixo, quinta-feira, Maglore e Doshi. Então é só ligar, 3421-1507. 8831-9050 ou interaja através do MSN, do Facebook e do Twitter também. Yeah. tribo. E aí, baby, vai encarar? Aí você curtiu Foo Fighters, Walk, antes Red Hot Chili Peppers, The Adventures of Rain, Dance Maggie, aqui no Som da Tribo. Liga pra cá, 34211507, ou interaja com o Som da Tribo aí nas redes sociais, no Facebook, também no Twitter, no Orkut. Então interaja aí, o MSN também do Som da Tribo aqui, somdatribo@hotmail.com, um velho telefone, 34211507, mande seu torpedo também, 88319050. Mas o Torpedo aqui, show dos barcos ontem foi metal. Abração a toda essa galera aí que contribuiu com o que há de melhor em Conquista, Luciano Ferraz. Showzaço dos barcos ontem, no fechando o beco aqui no centro da cidade, muito bom. A cena de vitória da Conquista cada vez mais forte, com grandes bandas, grandes intérpretes. A Solange ligou pra cá. Solange, do bairro Pedrinhas, manda um alô aí para seu marido Jailson e seu filhote aí, o Eduardo. Eduardo, Jailson, Solange aí, do bairro Pedrinhas. A Solange também tá mandando abraços aqui pra galera que faz rádio aqui na Rádio Clube. O Jânio Arapiranga, também mandando abraços aqui para o Velho Zuza, do qual o Devil de Andrade é fã. E também para a nossa colega Patrícia Oliveira, valeu! Quem ligou pra cá também foi o Marcos Elvis. Marcos Elvis, grande radialista aí. Grande Marcos Elvis, do bairro Ibirapuera. Mandando abraços aí para Simpson, também no bairro Ibirapuera. Toda a galera da cidade de Barra do Choça. E avisando que quarta-feira, dia 17 de agosto, aniversário de morte de 34 anos de Elvis Presley. Então, você que é fã de Elvis, quarta-feira, 34 anos sem o rei do rock Elvis Presley. E Marcos Elvis irá fazer uma homenagem aí na TV Sudoeste para o rei do rock Elvis Presley. Salve, salve Marcos Elvis aí no bairro Ibirapuera. O som da tribo. Diversão e arte, diversão e arte. Vai rolar daqui a pouquinho no Viela Sebo Café, Yuri Sanches e banda. Abertura com Eduardo Ribeiro, ingresso R$5. Na próxima quinta no Viela Sebo Café, Noite Fora do Eixo com Maglore e Dost. Maglore de Salvador e Dost de Vitória da Conquista. Ingressos R$5, limitados à venda na loja da Suíça Baiana. No Viela Sebo Café, na Rua Siqueira Campos. No dia 25, na outra quinta-feira, também no Viela Sebo Café, Noite Fora do Eixo também. Com a banda Finlândia, uma banda argentina. E os barcos de Vitória da Conquista. Ingressos também R$5 ilimitados. No outro dia, uma sexta-feira, dia 26, às 8 da noite, no Viela Sebo Café, show com a banda Distintivo Blue, aqui de Vitória da Conquista, e Paulinho Oliveira, ex-guitarrista da banda Cascadora. Ingressos apenas R$5 no local. Corra e compre logo seu CD da banda Garboso, o primeiro CD da banda Garboso, Do Que Você É Feito. E também o primeiro EP da banda Distintivo Blue, Aplicando a Lei, edição limitada. Os CDs estão à venda aí na loja da Suíça Baiana, no Viela Sebo Café. Acesse aí sondatribo.com, distintivoblue.com, rubenildometal.blogspot.com, radiopontalweb.com, também blogdjdavi.com, núcleodenoticias.com.br, toscotodo.hd1.com.br. Abraços aí para o nosso brother DJ Davi, aniversariante de hoje, grande Davi. Abraços também para Fernanda Oliveira. Fernanda Oliveira, plugada aqui no MSN no Som da Tribo, pedindo pra gente tocar aí Detonautas, por favor. Valeu, Fernanda. Tem mais pessoas aqui se manifestando no nosso MSN Som da Tribo, @hotmail.com. Vitor Morte, o Dieguinho tá pedindo aqui no MSN. Entra aí você também no MSN Som da Tribo, @hotmail.com, e manda sua mensagem. Também estamos aí no Twitter, twitter.com/osondatribo, Facebook. Esse é o Som da Tribo. Também o nosso blog, sondatribo.com. O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? Só de um lado. O som da tribo. Pode chorar, pode chorar. Chora, não vou ligar. Chegou a hora, vai me pagar. Pode chorar, pode chorar. Ah, o seu castigo. O som da tribo. Chora, não vou ligar. Chegou a hora, vai me pagar. Me pagar, pode chorar, pode chorar. Ah, o seu castigo brigou comigo sem ter porquê. Eu vou festejar o seu sofrer, o seu penar, o seu. A quem sempre me deu a mão, você pagou com traição. A quem sempre me deu a mão, você pagou com traição. A quem sempre me deu a mão, você pagou com traição. A quem sempre me deu a mão, você The Tribe Sound. And then, baby, are you here? Aí você curtiu Arnaldo Antunes. Vou festejar essa música de Jorge Aragão, a versão de Arnaldo Antunes. Fez sucesso também com Bete Carvalho nos anos 80. Antes você curtiu Maglory, Lápis de Carvão. Fala aí, Maglory, tá valendo ingressos aí. Showzaço do Maglory, quinta-feira, o Viela Sebo Café. Maglory de Salvador e Doshi de Conquista. Valendo dois ingressos aí para a noite fora do eixo, próxima quinta no Viela Sebo Café. Então é só ligar, 3421-1507, mandar seu torpedo, 88-31-90-50. Entra no MSN também, sondatribo@hotmail.com. Deixa a sua mensagem, então no Twitter, no Facebook. Mande aí a sua mensagem, ou então o seu torpedo. Faça como o Romário, que tá mandando um alô aqui para Dona Loura, Maria da Conceição e Celiane, também Romário. Galera toda ouvindo o Som da Tribo. Também Simon, grande Simon Ferraz aí, girando pelas ruas da cidade em algum veículo aí, curtindo o Som da Tribo em altíssima velocidade. Grande Simon, plugado, curtindo o Som da Tribo. Vai ligando pra cá você também, 3421-1507, ou mande seu torpedo, 88-31-90-50. Valendo dois ingressos pra você curtir aí, Maglory e Doshi. Próxima quinta no Viela Sebo Café, é só mandar. 88-31-90-50 ou liga, 3421-1507. Clássicos da Tribo. Clássicos da Tribo, hoje você vai curtir Ramones e Offspring. Clássicos da Tribo. Clássicos da Tribo. Música. Clássicos da Tribo. Clássicos da Tribo, você curtiu Offspring, The Kids Aren't Alright. Antes, Ramones, Pet Sematary, clássicos aí do rock and roll mundial. Pet Sematary foi tema do filme Cemitério Maldito, a pedidos aqui do nosso brother Devil de Andrade. Ó, é só ligar pra cá, 3421507, valendo ingressos aí pra você curtir Maglory e Doshi, quinta-feira no Viela. Um abraço aqui pra Najib, grande Najib aí, ligado à cultura do município de Vitória da Conquista, a prefeitura. Najib falou que o beco pegou fogo com os barcos ontem. E na próxima sexta-feira tem Ladrões de Vinil no Fechando o Beco. Um abraço aí para Najib. Então, Najib tá avisando que vai rolar Ladrões de Vinil próxima sexta-feira, 7 horas da noite, na Travessa Zumiro Nunes, Fechando o Beco, de graça para todo mundo, confirmadíssimo aí. Ladrões de Vinil, sexta-feira, no Lavando o Beco. Oh, Lavando o Beco nada, Fechando o Beco. Ontem bombou com os barcos. Tem mais gente aqui plugada aqui. O nosso amigo Dieguinho de Barra do Choça falando que vai rolar o Rockstock em dezembro em Barra do Choça. Muito rock and roll. Abraço aí pra galera de Barra do Choça. Rubenildo Metal também avisando aqui que tem. Deixa eu ver qual a mensagem de um ouvinte fora do Brasil curtindo o Som da Tribo pelo blog. Eita, o Som da Tribo bombando hoje. Acesse aí somdatribo.com, Som da Tribo no Twitter, Som da Tribo no Facebook, Som da Tribo no MSN, Som da Tribo no blog do Som da Tribo. Não tem como você fugir do Som da Tribo. Liga pra cá, 3421-1507. Mande seu torpedo, 8831-9050. Valendo ingressos para a noite fora do eixo, próxima quinta no Viela Sempre Café. Com Maglory de Salvador, Doshi de Conquista, oferta do coletivo Suíça Baiana. O Som da Tribo. Volta já. Segura a onda, baby. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osomdatribo. Agora são 8 horas 37 minutos, rolando o Som da Tribo até as 9 da noite aqui pela 95,9 Rádio Clube. A primeira no seu coração através de somdatribo.com. Também blog do Rubenildo Metal, rubenildometal.blogspot.com, distintivoblue.com, radiopontalweb.com.br. Toda essa galera dando aquele up ao Som da Tribo aí na internet. Som da Tribo tem um oferecimento de coletivo Suíça Baiana, tudo ao mesmo tempo agora. Próxima quinta, Maglory Doshi. Lá no Viela Sebo Café, realização coletivo Suíça Baiana. Escritório e loja no Viela Sebo Café, Rua Siqueira Campos 350. Som da Tribo também tem um oferecimento de Bahia Frio, instalações para padarias, lanchonetes, supermercados, restaurantes, ar-condicionado e muito mais. Bahia Frio, Avenida Regis Pacheco 329 no centro. Metrópole Team, manda pra galera Team, Rua Ernesto Dantas 85 no centro. Super liquidação na Metrópole Team, descontos de até 50%. CCAA, ou você se garante ou a língua derruba você, o inglês e espanhol que você nunca esquece. Matrículas abertas, novas turmas, é só ligar 34238700. Espaço X, presente no Espaço X, super liquidação no Espaço X. Todo o departamento de confecções masculino e feminino. Descontos de até 70%. A fim de mandar e-mail, somdatribo@hotmail.com. Tem a comunidade Som da Tribo no Orkut. Siga o Som da Tribo no Twitter, twitter.com/somdatribo. Som da Tribo também no Facebook. Não para de chegar torpedos aqui. Daqui a pouco vou ler todos os torpedos que estão chegando aqui pra galera ficar aí atualizada. Beleza? Vamos tocar os barcos e Ladrões de Vinil. Os barcos tocou ontem, do Fechando o Beco. Ladrões de Vinil, a próxima atração aí do Fechando o Beco, sexta-feira, 7 da noite, de graça, na Travessa Zumiro Nunes, aqui no centro, na Barão do Rio Branco. Fácil, fácil, Fechando o Beco, boa iniciativa esse mês de agosto aí, só com bandas de rock. O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? Anseios pelas calçadas, das brigas minhas por quase nada, dos gritos secos, a pele flor, que andei doendo em meu peito encalacrado. Veja bem. som da tribo. O som da tribo. Da tribo. E aí, baby? Vai encarar. Aí você curtiu Ladrões de Vinil, vários sentidos, os barcos reverberar. Ladrões de Vinil que vai estar no Fechando o Beco, sexta-feira, 19h, aqui no Centrão de Vitória da Conquista, próximo, coladinho na Praça Barão do Rio Branco. O Beco fica ali, na Travessa Zumiro Nunes, onde tem o Sebo Oliveiro. Fácil, fácil. Então vai bombar sexta-feira, Ladrões de Vinil, 19h. O Fechando o Beco, sexta-feira, 19h. Os grandes shows vão acontecer fora do Festival de Inverno essa semana. Maglore, quinta-feira, no Viela Seco Café. Ladrões de Vinil, sexta-feira, no Fechando o Beco. E beleza, ótima alternativa aí pra quem não vai pro Festival de Inverno. Maglore, quinta-feira, no Viela Seco Café. E Dosh, de Vitória da Conquista. Ladrões de Vinil, sexta-feira, no Fechando o Beco, na Travessa Zumino Nunes. Aí na Praça Barão do Rio Branco, beleza? Já que não tem tenda alternativa, façamos a nossa aí. Fechando o Beco com Ladrões de Vinil, sexta-feira, Maglore e Dosh, quinta-feira, no Viela Seco Café. Pronto, tá resolvido aí. Não vai ter tenda alternativa, mas vai ter fora do Festival de Inverno. Notícias da Tribo. Red Hot Chili Peppers fala que foi um alívio sobre a saída do guitarrista. Membros do Red Hot Chili Peppers deram detalhes sobre a saída do guitarrista John Frusciante, caracterizando-a como um alívio. Em entrevista ao The Sun, vocalista Anthony Kiedis falou que o momento em que John revelou seus planos de seguir em frente foi uma coisa que a banda já esperava e já estava emocionalmente preparados. Não dá pra carregar alguém que não quer estar lá. A partida foi um alívio, mas um alívio positivo. John Frusciante gravou 2 álbuns com Red Hot Chili Peppers antes de deixar a banda em 1992. Aí depois voltou novamente ao grupo em 1998. Lançou 3 discos: o Californication, 1999, o By the Way, de 2002, e o Stadium Arcadium, de 2006. ex-integrante da banda Warpaint, o guitarrista John Klinghoffer, gravou o novo álbum do Chili Peppers, I'm With You, que sairá no dia 30 de agosto. Música ainda pode mudar o mundo, diz Bob Geldof, que vem ao SWU. A proposta do Fórum Global de Sustentabilidade dentro do festival SWU é trazer gente que conte o que fez para tentar mudar o mundo. O anúncio da vida de Bob Geldof para o evento, que acontece em Paulínia, em São Paulo, no mês de novembro, atende a esse princípio. Geldof não deve cantar durante o SWU. A música ficou para o segundo plano. Há tempos, ele virou cidadão do mundo desde 1995, quando criou o concerto de rock transmitido para 150 países, o Live Aid, que levantou fundos para famintos da Etiópia. Desde então, ele atua na causa do continente entre elogios e críticas. Parte do dinheiro do Live Aid foi para as ONGs da Etiópia, controladas pela junta militar Derg, que dominava o país e matou cerca de 100 mil pessoas, além de ter deixado 3 milhões em campos de miseráveis. Beleza? Então Bob Geldof vai vir aí para o SWU, evento que acontece aí no Brasil, grande evento também. Ele que é uma das pessoas que se preocupa aí com a mudança do mundo para melhor. Enquanto isso, vai ligando para cá, 3421-1507. Concorra a ingressos para você curtir Maglore e Banda Doshi, quinta-feira, no Viela Sebo Café. O som da tribo. Diversão e arte, diversão e arte. Ó, daqui a pouquinho vai rolar no Viela Sebo Café e Yuri Sanches e banda. Abertura com Eduardo Ribeiro. Ingressos no local, baratinho, R$5. Próxima quinta, no Viela Sebo Café, noite fora do eixo, Maglore de Salvador e Dost de Conquista. Ingressos limitados, apenas R$5, à venda na loja do Suíça Baiana. Sexta-feira, 19h, o Fechando o Beco vai rolar Ladrões de Vinil. Ladrões de Vinil, Fechando o Beco, sexta-feira, 19h, na Travessa Zumino Nunes, a linha em frente ao Sebo Livreira, no Centrão de Conquista. No dia 25, quinta-feira, também no Viela Sebo Café, vai rolar Noite Fora do Eixo com uma banda da Argentina, a banda Finlândia e os Barcos aqui de Vitória da Conquista. Ingressos também limitados, R$5. E no outro dia, uma sexta-feira, dia 26 de agosto, vai rolar às 8 da noite no Vila Cebo Café, show com a Distintivo Blue de Conquista e Paulinho Oliveira, ex-cascadora. Ingressos também R$5. Já está vendo aí o CD da banda Garboso, Do Que Você É Feito, e também o primeiro EP da banda Distintivo Blue. Apenas bem baratinhos aí os CDs. Compre o seu na loja da Suíça Baiana, no Vila Cebo Café. Acesse aí as mídias alternativas que dão aquele up ao som da tribo. DistintivoBlue.com, RubenildoMetal.blogspot.com, NucleoDeNoticias.com.br, ToscoTodo.hd1.com.br, BlogDJDavi.com, RadioPontalWeb.com.br, claro, SomDaTribo.com. O som da tribo. E aí, baby, vai encarar? You got something and it's so good to say, something wonderful that I som da tribo. Aí você curtiu Vampire Weekend Holiday, aqui no Som da Tribo, Strokes Take for a Fool, as duas últimas do Som da Tribo. Abraço aí para Ingrid Bahia, curtindo o Som da Tribo aí na cidade de Santo André, via blog sondatribo.com. Grande Ingrid Bahia. Já tá falando que conseguiu ouvir o Som da Tribo agora. De qualquer forma, beijão aí para vocês, Som da Tribo, e pros meus garbosos. Ingrid Bahia, direto de Sampa, Santo André, curtindo o Som da Tribo. Flávio do Panorama quer ouvir Nenhum de Nós e oferecer para sua esposa Alcione e a filha Ayla. Valeu, fica para a próxima semana. Agradecer a todos que ligaram, a todos que mandaram e-mail, a todos que mandaram seus torpedos, ligaram, participaram aqui do Facebook, do Twitter, enfim, todo mundo conectado aqui com o Som da Tribo. Muito obrigado pela audiência. Agradecer mesmo a toda a galera. Sortuda aqui, a sortuda que ganhou o ingresso aí pra curtir Maglore Doshi, quinta-feira, no Viela Sempre Café. Quem ganhou foi o Carlos Gleison Araújo Fernandes. Carlos Gleison Araújo Fernandes, da cidade de Barra do Choça. O outro ingresso saiu para Ana Cristina, do bairro Candeias. Ana Cristina, do bairro Candeias, e Carlos Gleison Araújo Fernandes, do Barra do Choça. Ana Cristina, do bairro Candeias, ganharam os ingressos aí pra curtir a Noite Fora do Eixo com Maglore e Banda Doshi de Vitória da Conquista, quinta-feira. Os ganhadores devem levar seus respectivos documentos de identidade, ou seja, RG, e se identificar na portaria, onde os nomes estarão na relação de convidados especiais aí da Noite Fora do Eixo, quinta-feira. Bom chegar mais cedo para evitar tumulto, já que vai ser casa lotada, ingressos esgotados, quinta-feira. Então, os ganhadores aí, a Ana Cristina, do bairro Candeias, e Carlos Gleison Araújo Fernandes, do bairro de Choça. Chegar cedo aí, apresentar aí sua identidade e entrar aí na faixa para curtir Maglore e Doshi, quinta-feira, nas Noites Fora do Eixo. Som da Tribo, programa independente, parcerias fundamentais aí. A galera que apoia, que acredita no projeto Som da Tribo, Coletivo Suíça Baiana, tudo ao mesmo tempo agora, Bahia Frio. Fica ali na Avenida Regis Pacheco, 329, no centro. Metrópole Team, moda pra galera Team. Cici e eu, você se garante, uma língua derruba você. E Espaço X, presente é no Espaço X. Dia das Crianças é no Espaço X. A equipe que faz e produz o Som da Tribo. Som da Tribo, apresentação, produção, Miguel Cortes. Apresentação, Jaqueline Jack, que não esteve aqui hoje. Bastidores e Telefone, Deval de Andrade. Edição podcast, Robenildo Metal. Web Rádio, Robenildo Metal e Amon Silva também. E Madison Almeida. Essa é a equipe que faz o Som da Tribo. Você tá afim de mandar e-mail, sondatribo@hotmail.com, comunidade Som da Tribo no Orkut. Siga o Som da Tribo no Twitter, twitter.com/osondatribo. Som da Tribo também no Facebook, tem o chat do Som da Tribo também no MSN. Blog do Som da Tribo, sondatribo.com. E acabou. Foi bom pra você, Deval de Andrade? É ótimo fazer o Som da Tribo. Valeu, Devaldi. Som da Tribo de volta aí no próximo sábado, na próxima semana, a partir das 7 da noite aqui na Rádio Clube 95,9. Ah, se você perdeu o Som da Tribo, amanhã, completaço, você pode ouvir novamente a partir das 7 da noite no blog do Som da Tribo. Perdeu o Som da Tribo, quer ouvir de novo? Então amanhã você ouve de novo, sondatribo.com. Valeu, galera. Volto já depois do intervalo comercial, aqui na programação da Rádio Clube 95,9. Segura a onda aí. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osondatribo. Ar-condicionado, climatização e equipamentos para lanchonetes e restaurantes. Você encontra na Bahia Frio. Venha e confira os nossos preços. São os melhores da praça. Bahia Frio. Economia, conforto e atendimento que você merece. Faça um orçamento sem compromisso. O que você precisa em refrigeração com qualidade está aqui. Bahia Frio. Avenida Regis Pacheco, 329, no centro. Fone 3425-1800. Bahia Frio. Bahia Frio. O Som da Tribo. Agora, galera, TIM de Conquista e Região tem Metrópole TIM. Tem Metrópole TIM. Moda para a turma descolada, diferente, inteligente, antenada e cheia de personalidade. Metrópole TIM. Metrópole TIM. Conheça Metrópole TIM. Tamanhos de 32 a 40. Metrópole TIM. O Ernesto Dantas, 85 Centro. Fone 3421-0848. Metrópole TIM. Metrópole TIM. O Som da Tribo. É bom ser criança para ver o mundo inteiro acordar e cantar sempre sorrindo, como é mesmo lindo com as cores brincar. Espaço X, viver tão feliz. Espaço X, é tudo que eu quis. Espaço X, que dia feliz. Espaço X, dia da criança, Espaço X, o dia mais feliz. Espaço X. O Som da Tribo. Eles não falam inglês, nem espanhol. Que diabos fazem um avião em queda livre com Bruce Willis? Se siga e apresenta Bruce Willis e dois caras sem noção. Get the parachute! Chute! The parachute! Ah, acho que é pra chutar isso aí, ó. Chuta, chuta! Vou chutar! Não, peraí! Não! Não! Não, cara, você chutou paraquedas! Ou você se garante ou a língua derruba você. Se CAA, o inglês e o espanhol que você aprende e nunca mais esquece. Siga o Som da Tribo no Twitter. Twitter.com/osondatribo.